eu se encontrasse por lá, que seria mais beato. Enfrentaria qualquer peste, não se apresse, porque enquanto o santo não resolve a prece, a maldade luta, chora e pede martelo, pau e prego. Santo no Brasil é santo bom e não falha. A criança foi encontrada e o susto virou risada. Mas o barraco da dona Teresa, que desceu ladeira, acompanhou a chuva. E agora nem santo brasileiro pode corrigir essa lacuna. Deus apresse, porque enquanto o santo não resolve a prece, a favela e muito chora e pede martelo, pau e prego. Martelo, pau. Seu ladeiro acompanhou a chuva. E agora nem santo brasileiro pode corrigir essa lacuna. Não.